Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Do meu microfone saiu um presente para você, mais um programa Café Brasil. Obrigado por dividir comigo, viu? Hoje vamos às nossas raízes, Portugal. E eu começo o programa com os versos da Trova do Vento que Passa, de Manuel Alegre. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Visitei Portugal pela primeira vez no final de 2004. Meu avô veio de lá e a cultura portuguesa foi parte fundamental da minha formação. Lembro-me com saudades das festas portuguesas na Associação Luso-Brasileira de Bauru. As danças típicas, o fado, o bolinho de bacalhau, que delícia! Percorrer os monumentos e museus de Lisboa e Sintra foi uma experiência emocional. Dá para perceber claramente de onde viemos. Tem muito de Brasil em Portugal. A arquitetura das igrejas, com motivos de fauna e flora brasileira. O nosso ouro, nossas árvores. Está tudo lá. Tem gente que vai me escrever reclamando do imperialismo português e exigindo o ouro de volta. Mas não é esse o foco deste programa. Horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado e amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada. Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado, vielas de Alfama beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. Você está ouvindo Marisa cantando o fado Vielas de Alfama. Marisa é aquela cantora de origem moçambicana que canta com a alma só para encantar a todos nós. Entreaberta, e então a lua corada ciente da sua culpa, como quem pede desculpa. Eu amo tudo que foi, tudo que já não é. A dor já não me dói, a antiga e a errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. Até 1974, Portugal era governado por um dos regimes mais arcaicos da Europa, o salazarismo. O que fez com que fosse apelidado de Albânia do Atlântico, um sistema autoritário, fascista e colonialista, que já durava 48 anos, era comandado à mão de ferro por um ditador, Oliveira Salazar. Pois, no dia 25 de abril de 1974, o regime foi derrubado em apenas 17 horas por um punhado de oficiais, quase todos capitães do exército. Vielas de Alfama, beijar E vem de Fernando Pessoa aquela máxima: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ninguém mais tolerava as guerras africanas, purgatório para onde a maior parte da juventude lusitana era enviada a lutar por 2 anos. Combate sem fim e desesperançado, que já havia provocado mais de 8.000 mortos e 15.000 feridos. A inútil tentativa de uma vontade reacionária em querer manter um império ultramarinho quando o colonialismo já caducara. Pareceu mais lógico à gente do movimento das Forças Armadas que o caminho mais curto para terminar o morticínio nas colônias era pôr abaixo o governo burro, cego e surdo. Ficou claro para eles que a batalha final devia ser travada nas ruas de Lisboa e não nas selvas da Guiné, de Angola ou Moçambique, nas areias morenas da África, como dizia Fernando Pessoa. E assim o fizeram, sem recorrer a fuziladas e matanças. O projeto deles era simples: democracia, descolonização e desenvolvimento. Arrancar Portugal do isolamento e, satisfazendo o antigo sonho de Antero de Quental, reintegrá-lo na Europa. Cumpriu-se o programa. Curioso, o fascismo foi varrido da Europa inspirado em estrofes de poetas. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. A esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Com a vem. Você está ouvindo o Fado Tropical, que Chico Buarque e Rui Guerra compuseram para a peça Calabar, lá nos anos de chumbo. Essa música teve problemas com a censura no Brasil, temerosa de que resolvêssemos seguir o exemplo de nossos irmãos portugueses por aqui, como a Revolução dos Cravos Tupiniquim. A versão que você está ouvindo é a de Zélia Duncan, que gravou um pequeno clássico. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Meu coração tem um sereno jeito, e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes. A Revolução dos Cravos começou repetindo algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Na madrugada de 6 de junho de 1944, os integrantes da resistência francesa, com o ouvido colado nos rádios, estavam todos em alerta. A primeira parte da mensagem, vinda de Londres, já chegara. Um trecho de um poema de Paul Verlaine que dizia: os longos lamentos dos violinos do outono. Aguardam, ansiosos, a segunda parte. E umas horas depois ela veio. Tocam no meu coração com monótono langor. Então, desabou um dilúvio. Era o dia D. Num céu coberto por aviões de todos os tipos, milhares de navios, transportando mais de 200 mil homens das tropas aliadas, desembarcaram naquela manhã nas praias da Normandia, para pôr fim ao nazismo que então dominava boa parte da Europa. 30 anos depois do dia D, começo da libertação final da Europa, nas margens do mesmo Oceano Atlântico, somente que mais ao sul, quando ele banha Portugal, também os resistentes antifascistas aguardavam uma mensagem em código. Eram os integrantes do Movimento das Forças Armadas, composto por jovens capitães do exército português que estavam em alerta. Aos 20 minutos, do dia 25 de abril de 1974, a Rádio Renascença colocou no ar a música de Zeca Afonso, Grândola, Vila Morena. cuja letra falava em fraternidade, igualdade e de um estranho lugar onde o povo é quem mais ordena. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Você está ouvindo Grândola, Vila Morena, com Zeca Afonso. Tem músicas que nascem com o destino de ajudar a mudar a vida das pessoas. Essa é uma delas. Que já não seria a idade, jurei ter por companheira Grândola, tua vontade, Grândola, tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Regimentos nos arredores de Lisboa, em estado de prontidão, sabiam do que se tratava. Do seu QG, o major Otelo Saraiva, um protegido do general Espíndola, deu então a ordem para que eles se movessem. Um regimento da cavalaria de Santarém entrou com sua coluna na capital ainda às escuras. Quando o dia amanheceu, o terreiro do passo já fora ocupado, sem fazer um só disparo. Os lisboetas começaram a se aproximar dos tanques e dos caminhões. Não sabiam bem do que se tratava. Viram que as armas não apontavam contra eles, mas sim contra os prédios do arcaico regime. A euforia da multidão então começou. Era a Revolução dos Cravos. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. As vendedoras de flores chegaram ao local, o gesto delas foi espontâneo. Enfiavam cravos na ponta dos fuzis. Que diabos de revolução era aquela, hein? Não se ouviam canhonadas nem gritos de dor. O povo, endoidecido pela súbita sensação de liberdade, subia nos tanques e se abraçava aos soldados. Mulheres, crianças, velhos, todo mundo saiu de casa para celebrar aquele acontecimento extraordinário. A Lisboa dos tristes fados, naquele dia tornou-se a cidade mais alegre de toda a Europa. Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros, o herdeiro político do ditador Oliveira Salazar, refugiou-se no quartel do Carmo. Enquanto isso, os espiões da PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, resistiam a tiros do alto de seu QG, até que fossem rendidos no dia seguinte. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. E agora, hein? Chico Buarque, mais uma vez, remetendo à Revolução dos Cravos com Tanto Mar. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Ao longo daquela quinta-feira chuvosa, todas as cidades importantes de Portugal, fosse Évora, Coimbra ou Porto, caíram no controle dos militares rebelados. O Estado Novo, regime dos mais retrógrados da Europa, ruiu com uma facilidade impressionante em apenas 17 horas, pela firme decisão de um punhado de oficiais decididos a implantar uma democracia em Portugal. A Revolução, apesar de ser frequentemente qualificada como pacífica, resultou na morte de 4 pessoas, quando elementos da PIDE, a Polícia Política, dispararam sobre um grupo que se manifestava à porta de suas instalações em Lisboa. Como todas as revoluções, a dos cravos tem seus defensores e seus detratores. Muitos dizem que ela era necessária, mas que a tomada do poder pela esquerda atrasou Portugal em 30 anos. Por falar em 30 anos, hein? Acho que uns 30, 40 anos atrás, a imagem de Portugal mais forte aqui no Brasil era essa aqui, ó. Eu, Cabral, ia navegando quando alguém logo foi gritando. Terra à vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava: escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Volto já para Portugal, quero ir, Vila Varig. Lembra desse jingle da Varig? Jingle não, isso era um reclame, né? É de 1969. Seu autor é Arquimedes Messina, um dos compositores de maior sucesso e mais desconhecidos do Brasil. Messina é o autor daquele Silvio Santos vem aí. Foi parceiro de Adoniran Barbosa e autor do jingle do Café Seleto e de tantos outros para marcas como Antártica, Puma e Volkswagen. O jingle do Seu Cabral foi gravado pela cantora portuguesa de fados, Hilda de Castro, e fez tanto sucesso que chegou a ganhar a versão de marchinha carnavalesca e foi vendido como disco compacto. Muito bem. Recentemente estive em Portugal e visitei a cidade do Porto, onde fui apresentado à obra de uma poeta portuguesa já falecida, natural daquela cidade, Sofia de Melo Breiner Andersen. Abro o site dela e dou de cara com um poema chamado Por Quê, que é instigante. No fundo, você vai ouvir Despertar, Verdes Anos, de Carlos Paredes. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não.